Fiquem agora com Conan, o musical. Another day, walking the circle, haunted by memories, I push in this wheel. I pray to come, greeting my revenge, and help him to answer the riddle of steel. Shy little boy, I couldn't protect them. Helpless and timid, as weak as a girl. They butchered my people, the dogs ate my father. My mother beheaded, they took my whole world. Come, where's the wizard who killed my mother? Still, I can recall these terrible gays. Come, where are the two snakes facing each other? Come, if you my god, then show me the way. I'm on the path, chopping up bodies, hacking and slicing, and look at me now. With loyal friends joining my party, each step I take, I'm fulfilling my vow. Russian enemies, see them driving before you, and read the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Crush your enemies, see them driven before you. Hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Come, show me the wizard who killed my mother. True, I never prayed to you before. Still, what would I give if you could help me see this through? And if you do not listen, then the hell with you. Come, where the two decks face each other. Come, if you my god, then show me the way. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Credo. Jurassic Cast no ar, meus caros interneticos. Voltamos com mais um episódio épico. Este que vos faz. Ai. Este que vos fala é Calaveira. Está comigo aqui esse animal do Subotai, Miote. E aí, galera, eu tô com uma grande dúvida nesse filme. Qual é que é o nome da mulher que fica com o Conan? Valéria. E como é que você sabe disso? Ela fala, meu nome é Valéria. Quando? Há uma hora lá ela não, fala. Não, nenhum momento do filme ela fala o nome dela. Ui, como é que ele sabe o nome dela? Isso eu quero saber, não é falado o nome dela no filme, é só na ficha técnica. Tá comigo aqui também essa monstruosidade, o Brunão. E aí, amigos, beleza? E Conan, o Bárbaro é um dos meus filmes favoritos e eu não podia começar esse cast sem fazer o maior clichê de todos, que é falar que bom na vida é você esmagar seus inimigos, vê-los perecer aos seus pés e ouvir o lamento de suas mulheres. O que você tá falando como alguém que tá anunciando facas no Shoptime? Não tá, bro, Miote? É politicamente correto. Isso. Isso. Chegou o grande dia que nós vamos falar de Conan the Barbarian. Sim, filme de 1982, o clássico dos clássicos, o filme que colocou no estrelato nosso querido Arnold Schwarzenegger. Cara, que filme ruim, bom. Se você quer saber como fazer cinema sem atuar, você tem que continuar escutando o Jurassic Cast, que volta logo após os recados do Jaime, ó. Conan. Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Caso Jaiminho com testosterona! Brucutu Stein. O que a gente tem pra falar hoje aqui? Hoje temos duas novidades incríveis, Miote! São as duas novas camisetas do Jurassic Cast. Miote, o que é bom na vida, Miote? Pra mim, o que é bom na vida é ajeitar minha perna, porque tá foda, viu? Vamos perguntar pro próprio Conan. Conan, o que é bom na vida, meu filho? Esmagar os seus inimigos, vê-los fugir para sempre. E ouvir o lamento de suas mulheres. Camiseta Conan, o que é bom na vida, Conan. E olha só, pra quem acha que a gente tá vindo de brincadeira com camiseta agora, vai tomar um susto, cara. Porque a gente tem uma mesma camiseta com o mesmo tema, só que com duas estampas diferentes, cara. Se você gosta do desenho mais estilo cartoon, você tem a opção do Conan observando o seu inimigo destruído, tatelado no chão e uma mulher lamentando, estilo cartoon. Se você não, já gosta de um estilo mais realista, de um desenho mais rebuscado um pouco mais sério, mais adulto, também tem a mesma versão, capaz. Incrível a arte do nosso querido amigo Eudes de Paula, que tem nome de cantor da MPB, né? Inclusive está liderando as paradas no iTunes. Ficaram duas estampas incríveis. Incríveis. Então, jurassicast.com.br, você entra lá, vai na vitrine, compra logo as duas. Tem um detalhe, essas camisetas só estão vendidas até dia 30 de novembro. Então, cara, agora é a hora, bicho. Se você é fã de Conan, você tem que ter. Claro que as camisetas estão sendo vendidas lá no site da fictioncorporation.com. Compra agora, já, vai! Interneticos, estaremos de volta a São Paulo, né, Miote? Estaremos agora em outubro para a JediCon 2013. Estaremos lá, tipo, mensurando a virgindade alheia. Vocês não vão dar palestra, não vão fazer porra nenhuma, vão estar lá zoando. Não, não, só vão cobrir lá, filmar, zoar com o pessoal, vai ser isso. Estaremos eu, Miote e o Coruja, infelizmente o Brunão de novo tem que trabalhar. A Belinha também vai estar, né? Um pouquinho, mas vai estar. Podemos deixar de falar que nós temos o nosso canal no YouTube também, né? youtube.com/JurassicCast. Se você ainda não assinou, não se inscreveu, você é um cabaço do caralho e tem mais é que assinar. Não, porque a gente não pode mais xingar os ouvintes, senão eles ficam melindrados. Então, são uns lindos que ainda não fizeram porque não tiveram tempo. Então, acessem youtube.com. Aproveita aí um dia feriado, um dia que você estiver em casa, estiver fazendo nada. Acessa, tá lá no YouTube já. Você bota lá, faz o cadastro, se inscreve, dá uns curtindo nossos vídeos. Tem o Cozinha do Tchaka, onde a gente faz as receitas lá com o seu Coruja. E recentemente aí tivemos o nosso, como é que é? Nossa cozinha surpresa, né, Miote? Isso, com o programa surpresa também. Programa surpresa também, que foi da sexta-feira 13, onde a gente comeu Kevin Bacon. E também temos aí o Bruno Indica, que tô lá eu e o Non fazendo palhaçada, né, Non? É eu! É o Non! E temos também aí as dicas do Miote, né, Miote? Essa semana tem, né, Miote? Essa semana tem. Essa semana tem as dicas do Miote, melhores dicas de sedução da internet, quiçá da humanidade, rapaz. E em breve, muito em breve, espero que antes de 2014, né, Calaveira? Teremos novas atrações de vídeo. Se Deus quiser, né? Teremos, assim sim, antes de 2014. Assim que a Etna deixar. Isso, assim que a Etna deixar, teremos aí novas atrações de vídeo, quem sabe. Então vamos. vamos lá, de volta pro cast. Antes, lembrando, comprem nossas camisetas, fictioncorporation.com.br, tem todas as nossas camisetas lá. Agora é Conan. Vocês têm que se concentrar na do Conan, que é até novembro. E vem mais estampas por aí, muito em breve também. Ainda esse mês, né, Mert? Ainda esse mês. Não se esqueça também de comprar nossas canecas, magicbox.com.br. Você entra lá, compra nossas canecas do Rock, tem caneca do Dino, tem caneca do DeLorean Nebelina, tem caneca do Jurassic Cast, do Jurassic Cast, tem caneca de que mais, meu? Que você acha mal? Então, velho, faça a nossa alegria, faça o nosso Natal mais feliz. Estamos juntando dinheiro pra ir pra Comic Con, então ajuda nós. E antes da gente ir pro programa, cara, eu queria fazer um apelo aqui, fazer um pedido aos nossos ouvintes. Os ouvintes que gostam de quadrinhos bem escritos, quadrinhos nacionais, cara, vamos apoiar o projeto do nosso querido amigo Felipe Cagno. O Felipe mandou um e-mail pro Jurassic Cast falando sobre o projeto dele, falando que era fã. O pessoal leu o e-mail dele no Jurassic Combo. Ele tem um projeto no Catarse. Catarse se escreve C-A-T-A-R-S-E. .me, catarse.me. Você vai chegar lá e você vai digitar Lost Kids, ou então você vai entrar no nosso post e vai clicar no link aí pra dar uma olhada no trabalho do Lost Kids que o Felipe Cagno escreveu. O que é o Lost Kids? É uma minissérie em quadrinhos que tá reunida num único volume, 272 páginas, todas coloridas, e tá só esperando a sua ajuda pra poder sair, cara. Mas como é que a gente faz, cara? Muito fácil. O projeto tá 100% finalizado. Eu apoiei, coloquei um dinheirinho lá no Catarse pra poder ler. Li, e é uma história incrível. Cara, é um projeto fantástico. Tem desenhistas diversos. Se você gosta de RPG, você vai ter sua parte lá. Você gosta de Goonies, você vai ter sua parte lá. Você gosta de mangá, você vai ter sua parte lá. Você gosta de fantasia, aventura, capa e espada, tá tudo lá, cara. Desenhistas de todo o mundo, cara. Desenhistas de todo o mundo, desenhista independente. É um projeto independente, feito por um brasileiro que tá aí tentando batalhar o seu espaço, assim como nós. Então, se você é um cara que gosta de quadrinhos, tá com um dinheiro aí maneiro sobrando e quer ver um projeto belíssimo, bem feito, impresso, impressão bem acabada, a parada no Catarse funciona. Então, cara, olha, entra aí, acessa jurassicast.com.br, clica aí no link que tem aí do Lost Kids, acessa, conhece o projeto, vê o trailer que tem lá de como é que funciona o projeto do Felipe Cagno e apoia esse projeto. Lembrando que só tem 15 dias restantes, cara, são os últimos 15 dias e faltam ainda por volta de 20 mil reais, cara. Eles atingiram tipo 40% da parada. Ah, mas o que vai acontecer se eu dou meu dinheiro e não alcançar? Você vai ter seu dinheiro lá reunido em projeto pra você apoiar outro projeto do Catarse. De qualquer maneira, vale a pena você apostar, porque Catarse volta e meia tem projetos bacanas que estão sendo feitos lá, então você não vai perder o seu dinheiro. E cara, ele fez recompensas para apoiadores diversos. O custo disso, cara, o pacote aperitivo, se você só quer ajudar, 10 reais, cara. 10 reais. Vai conseguir pegar a primeira edição do Lost Kids grátis e vai ter o nome da página de agradecimento do livro. Se você quiser a minissérie completa, 30 reais, cara. Você ainda ganha o livro em PDF que vai ser enviado por e-mail para você. Agora, se você quer a parada impressa e tal, 50 reais. Eu, sinceramente, não acho muito caro. Mas se você acha caro, tem várias opções, cara. Então, corre lá, acessa Catarse, ou então vai pelo link que tá aí no Jurassic Cast. Vamos ajudar o Felipe. Quem sabe a gente consegue chegar lá. Galera, conto com vocês, hein? E vamos voltar pro Conan, ou não? Eu quero fazer a dica de sessão do não. Aqueles que não nos matam nos tornam mais fortes. Entre a época em que os mares engoliram Atlântida e o surgimento dos filhos de Arias, houve uma era incrível. E foi então que Conan defendeu a coroa de Aquilônia diante de muita turbulência. Sou eu, seu historiador, o único que pode contar a respeito de sua saga. Deixe-me falar sobre aqueles dias de grandes aventuras. Miote. O que você quer? Não, calma. Ah, porra. Ah, só é faltava possível, né? Essa, velho. Não, como o título é muito óbvio até pra você, uh-huh. Dessa vez eu não vou pedir pra você falar exatamente o título original. Eu quero que você pronuncie a forma como o narrador diz o nome do filme, vai. Fala Conan normal, pô. Não lembro como é que ele fala. Ele fala assim, Conan. Não, ele não fala Conan. Como é que ele fala? Não sei, porra. Eu vou ter que recorrer ao meu querido Imenso. Imenso, como é que o Marco fala? Vou até escutar aqui agora. Vou ter que escutar, pô. Não lembro como que o cara fala. Vai lá, meu querido amigo Imenso. Como é que o Marco fala? O Marco fala com toda a testosterona que se pode ter na voz, que é Conan the Barbarian. Ai, sim. Ah, tá. Foi o Papai Smurf que tava falando. Isso, Silvio Navas. Ah, tá. O Papai Smurf. Olha o que ele fala, Brunão. Olha só o que ele fala. Tem cabimento de um negócio desse? É, mas o pior é que é o cara que fazia a voz do Papai Smurf mesmo. Mas ele não tá fazendo voz do Papai Smurf. Tá, sim. Olha, eu adoro a dublagem desse filme, mas sinceramente a versão original dele, puta que pariu. Não, dessa vez a dublagem não melhora o filme, não. Você vê o Fernando Schwarzenegger falando no original? Ele não fala. Não, porra, fala sim, porra. Ele falou várias vezes. Ah, mas a questão não é essa. A questão é que quando o Marco vira e fala Conan the Barbarian, é muita testosterona! Eu acho que já deu pra perceber que a gente é fã dessa porra, né? Imagina. Eu não imagina. Sei se deu pra perceber, mas a gente gosta desse filme pra caralho. Cara, eu adoro esse, velho. Eu me empolgo desse filme de um jeito que vocês não têm noção, cara. Eu adoro demais esse filme. Brunão, o diretor é o John Milius, né? John Milius é um diretor e roteirista que ficou famoso aí nos anos 70, porque ele era amiguinho ali do Coppola, amiguinho do George Lucas e tal, e fez alguns filmes, eu vou te dizer, bacanas, além de ter escrito vários muito bons. Entre os que ele escreveu, Apocalipse Now, Dirty Harry, Amanhecer Violento, que é um filme muito legal, o próprio Conan co-escreve junto com Oliver Stone, Perigo Real Imediato. Escreveu alguns episódios de Roma. Alguns episódios de Roma, exatamente. Homefront, o videogame, é dele. Acredite se quiser. É dele? É dele. E agora ele tá escrevendo, cara, um novo filme de bárbaros que vai ter por aí, cara. Genghis Khan. Como diretor, ele já tem poucos filmes. Tem Dillinger, Conan o Bárbaro, Amanhecer Violento, que é um filme muito maneiro. Alguns episódios de Além da Imaginação. E tem mais alguns aí que não ficaram tão famosos. Mas filme famoso mesmo, fodão. Me desculpe, John Milius, é Conan o Bárbaro. E não tem pra mais ninguém, meu velho. É, cara, muito bom, velho. O Conan é um personagem que foi criado por um cara chamado Robert E. Howard em 1932, cara. Muito virgem ele era. O personagem era muito antigo, cara. Olha só que legal. Quase tão velho quanto, porra, o Mickey Mouse, cara, que é de 28, velho. É um personagem antigo. O Conan, também conhecido como Conan o Cimério, aquele que não chora, então eu choro por ele. Isso, eita, essa cena é muito ruim. Ô, qual diálogo ridículo, velho, mas eu acho muito bom. Por que você está chorando como uma menininha, Subotai? Ele é Conan. O Cimério. Ele não chora. Então eu choro por ele. E o bom dessa cena é que ele não tá entendendo. O Schwarzenegger era tão ruim ator que ele não tá com cara de quem tá triste. Ele tá com cara de quem tá olhando pras estrelas pensando assim, cadê a Valéria, hein? Se ele soubesse o nome dela, ele falava. Ele tava se perguntando. Porra, nem perguntei o nome dela, caralho. Exatamente, ele devia estar assim, Margarete. Eu acho que o nome dela era Margarete. Aí o Conan não chora. Conan, você não vai chorar? Oi? Hein? É o quê mesmo? Robert E. Howard, o criador do Conan, escreveu as histórias do Conan e publicou elas na revista chamada Contos Estranhos, Weird Tales. Mas ele era, cara, um maluco do caralho, velho. Pra vocês terem uma ideia, o Conan apareceu pra ele num dia que ele tava em casa e de repente ele disse que sentiu uma presença atrás dele, do Conan gigante segurando um machado. E o Conan falou assim pra ele: olha, não olhe pra trás. Você vai sentar aí nessa máquina de escrever agora. Eu vou te contar uma história e você vai escrever. E não pare de escrever, senão eu vou partir você no meio com meu machado. E ele começou a escrever a história do Conan. E quando amanheceu, ele sentiu que o Conan tinha ido embora. Olhou pra trás, o Conan tinha ido embora. Ele: cara, eu vou ter que ir dormir agora pra descansar um pouco, porque eu sei que de noite o Conan vai voltar e vai me obrigar a escrever. E foi assim por vários anos, cara. É, o nome disso é esquizofrenia. Isso, cara. Infelizmente, o Robert E. Howard, ele tinha histórico de doenças mentais. Mas foram muito profícuas, foram muito boas essas doenças mentais dele, porque ajudou ele a viajar e a botar a cabeça pra funcionar e criar histórias loucas sobre o Conan, né, cara? Que morava na era Iboriana, que em teoria 10 mil anos antes de Cristo. Isso, é uma era fictícia. É uma era fictícia, exatamente. Em teoria, por exemplo, é quando se passou ali, Atlântida já tinha acabado. Isso, era bem antigo mesmo. Bem antigo mesmo. Era na criação do aço, na época em que a humanidade começou a desenvolver o aço, né? Exato. E aí é bem interessante, assim, porque ele já tinha escrito mais de 20 histórias do personagem pra essa Weird Tale, que descreviam o mundo, a era riboriana, né, e tal. E aí, cara, um dia, do nada, ele se matou, cara. Exatamente. Na verdade, parece que a mãe dele morreu, né? A mãe dele tava com tuberculose a vida toda, né? E um dia, ele foi ao hospital e descobriu que a mãe dele estava em coma, que os médicos falaram para ele que era um coma irreversível. Falaram: ó, desse coma ela só escapa morta. E aí ele saiu do hospital, entrou no carro, pegou a arma e deu um tiro na cabeça. É um sujeito muito problemático. Você sabe muito da história dele também. Parece que ele tinha um histórico de doenças mentais. Isso que ele descreve como o Conan atrás dele, só um sinal clássico de esquizofrenia, mas ele não era diagnosticado. Ele era um cara recluso, ele era de poucos amigos, não saía muito. Ele era bem assim, um escritor bem problemático. O interessante é que ele morreu aos 30 anos de idade. Mas eu acho que ele era um cara muito bom, cara, porque pra ele conseguir escrever esses contos numa época, ok, tudo bem, nos Estados Unidos é muito mais fácil você publicar alguma coisa, né? Porque você tem muito mais demanda e muito mais lugares onde você pode publicar as coisas. Mas uma editora, assim, ela vai segurar o que é bom, o que é ruim, né? Ele tinha escrito uma história do Cool e tinha mandado pra editora e não tinha funcionado, e depois ele pegou essa história e reescreveu ela colocando o Conan. E aí funcionou a história, foi comprada e foi uma das primeiras histórias do Conan que foi circuladas aí na Weird Tales. É, o Conan é um personagem carismático pra caramba, né, cara? Porra, demais, né, cara? É inegável. É inegável. O local da onde o Conan veio, a Siméria, também é um lugar fictício, não existe. Isso, é tudo fictício, na verdade, né? Tudo baseado numa coisa medieval, mas é um lugar que tem seres mágicos, tem magia, tem bruxos, feiticeiros, enfim, demônios, criaturas, criaturas, inclusive dragões, etc. Que, na realidade, né, a gente não tem muitos registros, é claro que existem bruxas, não las creio, mas espero que elas aí. E aliens. É, pois é, mas o Robert E. Howard escreveu essas histórias meio que num mundo de fantasia mesmo, baseado numa era medieval. Ele é tido como precursor desse gênero de fantasia. Exatamente. Que é conhecido como Wizards and Swords, né, uma coisa assim, né, que seria magia e espadas, uma coisa nesse sentido. Porque ele foi realmente que deu a origem dessa coisa de bárbaros e magos. Começou a surgir daí, até então. Começou não tinha com ele também. Nem, né, essa cultura e nem escritores que abordavam isso. Com certeza, se ele tivesse vivido aí até o... Então, em 50, pelo menos. A qualidade de publicação dele teria sido ótima e Conan teria sido um personagem muito maior do que é. Porque a série Conan, ela não é muito grande, né? A Espada Selvagem do Conan. De livros, não. Mas ela teve uma sobrevida ali bem grande e foi onde ela fez mais sucesso, principalmente nos quadrinhos, né, cara? Com a Espada Selvagem do Conan, que foi publicado no mundo inteiro e teve desenhistas fantásticos. As pinturas das capas do Frank Frazetta, que foram, inclusive, serviram de inspiração para várias cenas do filme, inclusive cenas que nunca o Robert E. Howard escreveu algo sobre aquilo, mas nego pegou a pintura que achava tão bonita e criou em cima para jogar. Inclusive, uma das cenas que é a mais mal falada do filme, que é a cena da câmara lá da orgia. Aquilo ali foi tirado diretamente de pinturas do Frank Frazetta, inspirado, sacou? O Frank Frazetta, ele também é praticamente o precursor, né? Daquele estilo de fazer desenho como o Conan. Arte realista, é aquela, né, arte realista, aquele cara mega forte como o Conan. Aí tem aquela mulher deitada gostosona aos pés dele. Seja de fora, normalmente. Bem apelativo, bem sexuais mesmo. E é um precursor dessa arte, né? Vários outros desenhistas foram notórios como desenhista do Conan, né? Um deles, em especial, é o Sal Buscema. O Sal Buscema, ô Calaveira. Tá bom, não falei nada. Mas eu te conheço, então já tô adiantando. Eu tô quietinho. Tem um irmão dele, que se chama John Buscema também, que são dois desenhistas incríveis da Marvel. E o Sal Buscema foi o que também fez várias imagens icônicas do Conan e foi, porra, foda pra caralho na revista da Espada Selvagem, né? São os três desenhistas mais significativos aí do Conan, o Frank Frazetta, o John e o Sal Buscema. São dois fodão. Foram quem popularizaram o personagem, né? Popularizaram a imagem do Conan, exatamente. Popularizaram não a imagem do Conan, a imagem do Schwarzenegger. Sim, porque eu também não consigo ver um cara melhor do que ele pra interpretar o Conan, cara. Foi a escolha perfeita. Inclusive, engraçado você falar disso, Calaveira. O primeiro produtor do filme Conan o Bárbaro, de 82, é um cara chamado Edward Pressman, uma coisa assim. E esse cara, ele tava assistindo aquele filme do Schwarzenegger, o Pumping Iron, quando o Schwarzenegger ainda era Mr. Olympia, né? E ele comentou com alguém e falou, cara, olha só esse cara, não sei o quê, o cara carismático, não sei o quê. Podia botar ele em algum filme, que personagem que a gente pode botar ele? E aí esse cara, que era fã de quadrinhos, falou, pô, esse cara é o Conan, velho. Aí ele falou, Conan? Que porra é Conan? E aí foi mostrar pra esse Aaron Pressman. E o cara olhou, se apaixonou pela revista e falou, velho, tem que fazer. Foi atrás do Schwarzenegger e falou, velho, tem um papel pra você no cinema. Você vai ser o Conan. Aí o Schwarzenegger falou assim, Conan, quem é? Quem ser Conan? Mas ele já era conhecido porque ele já tinha ganho ali o Mr. Olympia, ele já tinha ganho o Mr. Universo, então o cara já era o Arnold Schwarzenegger no meio conhecido, assim, na mídia, né? Mas ele ainda não era ator. Ah, não é até hoje, né? Mas enfim. Não, faz não. E aí o Conan seria, assim, a entrada dele no show business do cinema, né, cara? A gente sabe que o Schwarzenegger sempre foi um cara ambicioso, né? É verdade. Inteligente, até, por incrível que pareça. Ele é muito inteligente, cara. Porque ele soube fazer da carreira dele o que aconteceu de uma forma muito boa. Ele foi escolhendo os papéis certos pra ele, do tipo físico, e que colocassem ele sempre como destaque, de certa forma ou outra. Como, por exemplo, aconteceu no Exterminador do Futuro, né? É verdade. Ele só quando ele escolheu mal foi quando ele fez o Senhor Frio no Batman e Robin, né? Mas aí é outra história, né? Não, mas aí também tem o Tira no Jardim de Infância, que Deus me livre e guarde. Ah, isso é bom, isso é bom. Oh, o meu artigo essas, porra. Não, o Tira no Jardim de Infância é bom. Não, esse filme ele só é bom porque tem meninos têm pênis e garotas têm vagina. Só é por causa disso. Ah, sim. É verdade. E o Furão. E o vilão tem rabinho de cavalo. E o Schwarzenegger gritando com as crianças. Shut up! Shut up! É, esse filme é bom. Não é, velho. Para com isso! Fogo e vento vêm do céu, dos deuses do céu. Mas Kron é o seu deus. Kron, e ele vive na terra. Uma vez, os gigantes viveram na terra, Conan. E na escuridão do caos, enganaram Kron. E tiraram dele o enigma do aço. Kron ficou zangado e a terra tremeu. Fogo e vento atingiram os gigantes e seus corpos caíram nas águas. Mas em sua ira, os deuses esqueceram o segredo do aço e o deixaram no campo de batalha. E nós que o encontramos, somos meros homens. Não deuses, nem gigantes. Meros homens. E o segredo do aço sempre levou em si um mistério. Você tem que aprender seu enigma, Conan. Tem que aprender sua disciplina. Pois em ninguém, neste mundo você pode confiar. Homens, mulheres ou feras. Nisto você pode confiar. Depois de convencer o Schwarzenegger de que eles tinham que fazer o filme, eles foram atrás de fazer o roteiro. E aí esse R. Pressman contratou um jovem roteirista de Hollywood na época, um cara que tinha escrito um roteiro também, assim, pouco conhecido, né, que ficou, depois fez um filmeco aí chamado Platoon, um cara chamado Oliver Stone. E escreveu, cara, um roteiro que tinha sei lá quantas mil páginas, né? Tipo, tinha 300 páginas, cara. E dava uma história, assim, pra 12 filmes, velho. Era um roteiro sinistro que, tipo, acho que nem com a tecnologia de hoje dava pra fazer, de tanta criatura mágica que ele botou, de tanta parada louca que ele enfiou no meio. Começou as cobras aí, né? Exato. Mas a grande questão é que o nego falou, bom, esse roteiro aqui tá maneiro, tá legal, tá violento pra caralho, do jeito que o Oliver Stone gosta, né? Mas a gente não pode filmar isso, cara, não tem como. E aí o R. Pressman, ele falou, cara, eu não tenho mais como investir dinheiro nesse filme, mas ele queria ainda dar esse papel pro Schwarzenegger. E aí eles estavam numa convenção lá em Los Angeles, algum lugar, e descobriram que um tal produtor aí pequenininho, um cara chamado Dino De Laurentiis. Ah, besteira! Um italianão daqueles estilo Poderoso Chefão, que era produtor de Hollywood na época. O tipo de sujeito que fazia ofertas que as pessoas não podiam recusar. Pois é, o Dino De Laurentiis recebeu o script, falou, olha, it's too violent, but I will buy. Aí o que o Dino De Laurentiis fez? Ele pegou o roteiro e falou, ok, vou comprar. Comprou, entregou pra Rafaela, que é a filha dele, Rafaela De Laurentiis, que trabalhava com ele, e falou, contrate John Milius, eu quero que seja ele o diretor desse filme. E aí, contrataram o cara e falaram, reescreve o roteiro, você vai dirigir o filme. E aí ele pegou e redigiu o filme. E aí alguém falou pra ele, velho, só que você tem que botar o Arnold Schwarzenegger na parada, porque o cara é o Conan. Aí ele falou, é claro. Perder de botar o Conan como Conan, velho? Ele falou, não, claro. Botou, chamou o Arnold Schwarzenegger, conversou com ele, se deram muito bem, e ele falou, cara, beleza, você é o Conan, você é o Conan, e você é o Conan, velho. Então, vamos tocar o bonde. Schwarzenegger não era ator. Ele nunca tinha atuado. Ele tinha atuado, mas assim, ele nunca tinha atuado, o que que eu quero dizer? Ele tinha aparecido em filmes. E aí o John Milius usou isso pro roteiro dele, falou, cara... E ele não sabia falar inglês direito, diga-se de passagem. É, não, ele até já sabia, mas ele falou, cara, eu vou aproveitar que o cara não é ator e vou botar ele falando o mínimo possível. Eu quero ver esse cara chutando bundas e matando gente, sacou? Então, ele tirou muitas das falas que tinha no roteiro, diminuiu ao máximo, tanto que o Schwarzenegger, no filme todo, se muito, deve falar 20 minutos. Cara. O roteiro ficou muito calcado nos personagens que acompanham o Conan na sua missão. Tanto os inimigos quanto os companheiros, né? No caso, o Subotai, a Valéria e o Tulsa Doom. Porque o filme é uma grande aventura de RPG, né, Bruno? Muito, cara, muito. Toda vez que eu vejo, cara, eu fico com vontade de jogar RPG, velho. Cara, ele é uma partida de RPG total. Porque o filme é ruim, ele é. Esse filme não é ruim, velho. Esse filme, ele tá datado, mas ele não, ele é ruim. Não, ele é ruim, ele é ruim, não cara. Não é ruim, ele é cara. Ruim, ele é ruim pra época. A gente diz que um filme desse é ruim porque na época... O que foi feito já não foi legal. Cara, o figurino desse filme é horrível. Tirando o figurino do Conan, do Subotai e da Valéria, o resto, Deus me livre e guarde. Cara, o próprio figurino do Tulsa Doom, não, tudo bem. Aquela galera do quando o Tulsa Doom tá invadindo a vila do Conan é maneira também. A direção de arte ali foi legal. É realmente uma vila medieval aquilo ali. Cara, não é sem tirar nem pôr. Eu, pra mim, a única coisa que me atrapalha nesse filme hoje são os efeitos especiais. E o fato do Arnold Schwarzenegger não saber atuar. Mas tirando isso, cara, o filme pra mim é excelente. O filme tem uma locação legal, tem uma fotografia bonitinha. Tem uma trilha sonora maravilhosa. A trilha sonora é fantástica. As cenas de ação são mal coreografadas, mas tem sangue pra caralho. Então, assim, tá valendo. Truculência do filme, sabe, assim, ele não precisa ter uma coreografia bonitinha, sabe, em determinados momentos. Tem hora que eu sinto falta, assim, de ser mais coreografado, mas tem hora, cara, que o Schwarzenegger sai rolando com o cara no chão, velho, e sabe, e isso é bárbaro, velho, o bárbaro é isso, sacou? É mais ou menos, porque o Conan dos quadrinhos é diferente do Conan do cinema, né? Totalmente, totalmente, mas o Conan dos quadrinhos já é diferente do Conan do original, sacou? Dos livros, Dos livros, então, assim, é tudo questão de adaptação. Eu acho que é um roteiro bacana. Ele tem seus problemas? Tem seus problemas, tem seus problemas. Mas eu acho que, no geral, ele se dá muito bem, cara. Apesar dele ter umas coisas meio fascistas, assim, tem uns temas meio esquisitos. Ó, por exemplo, uma coisa que eu não consigo entender até hoje, assim, me estraga um pouco do filme, são os subchefes. Ah, aqueles dois brutamontes lá. Velho, dois brutamontes não. Você tem um cara que conseguiu atuar menos que o Schwarzenegger. O Obelix tá falando? O Obelix é o maior, o Obelix ele tenta. E tem o outro lá que era também puxador de ferro, amigo do Schwarzenegger, inclusive. Isso, que consegue atuar menos que o Schwarzenegger. Mas é porque ele também era estrangeiro, cara. Mas não interessa, velho. Cara, a gente tá falando de uma pessoa que é uma porta. Schwarzenegger é uma porta. O amigo dele que fez esse papel desse cara aí, ele atua menos que o Schwarzenegger. O pau tá quebrando, o cara tá parado. Esse cara, ele não tem o carisma do Schwarzenegger, né? O nome dele é Sven Ole Thorsen. Ele é dinamarquês, cara. Inclusive, o próprio John Milius chamava esses caras, tipo o Sven, não só ele, né? Mas outros que fazem aquela gangue do Tulsa Doom lá, que não aparecem, né? Só estão de capacete, mas são caras enormes, gigantes, fortes pra caralho. Ele chamava esses caras de os grandes dinamarqueses. É, o dinamarquês é a raça do... É tipo o dog alemão, né? A ideia é que ele estivesse chamando os caras de dog alemão. Eram os grandes dogs alemães. Então ele faz essa brincadeira também. Então, na verdade, não é pro cara atuar. Ele precisa ser o sparring do Conan ali, né? Pô, mas peraí, né, velho? Pelo menos levanta a sobrancelha quando tá assustado. É, pois é. Faltou direção ali. Faltou atuação e direção. Mas, enfim, o Sven Ole Thorsen faz esse outro cara. E o outro, o Obelix, Miotti, ele era jogador de futebol americano, cara. Ah, é? É, o cara chama Ben Davidson. Olha como o Miotti se importa. O Miotti tá interessado hoje pra caralho. Ah, é? Ah, é? Que merda. Foda-se. Mas o Ben Davidson faz o Obelix, né, no filme, que só trabalha na base da marreta. Esse cara eu acho pior, velho, esse personagem. Ele é o pior de todo o filme, sabe? Porque ele tem franja, na boa. Nenhum bárbaro tem franja. Franja de bigode, velho. Franja de bigode. Franja e bigode. O que que acontece? No início do filme a gente vê o Tulsa Doom arrasando ali a vila do Conan. Por quê? Porque ele tava atrás do segredo do aço. Isso. E aparentemente não é muito bem explicado. Nada disso é muito bem explicado. Isso é a gente que assiste depois de 20 vezes e cria essas teorias. Parece que a vila do Conan tinha um aço de uma ótima qualidade. Eles sabiam temperar bem o aço. Eles tinham o segredo do aço. Isso, porque a gente sabe que pra fazer aço, você tem que esquentar e depois você esfria, aí esquenta, esfria. Isso é temperar o ferro. Você vai temperando, as moléculas vão mudando, e o aço ele vai ficando mais maleável. Porque a vantagem do aço sobre o ferro é que o aço é maleável. Ele não quebra, o ferro quebra. O aço ele consegue absorver a pancada, por isso que a espada de aço demora mais pra quebrar do que a espada de ferro. A espada de ferro ela é mais rígida, dá uma porrada, ela absorve a pancada toda, ela quebra. A vila do Conan parece que detinha mais esse conhecimento. Tanto que o início do filme vem aquele prólogo, pra mim, que é lindíssimo, que é da espada do Conan sendo forjada, né, Bruno? Da espada do pai dele. Do pai dele, que é a espada que tá sendo do pai forjada. Dele, exatamente. A espada do pai dele sendo forjada, e quando termina de forjar, senta o pai dele e ele no topo da mão, do pico da montanha, e vão conversar sobre o Kron, né? Num chroma key que eu nunca entendi o porquê. Nossa senhora, velho. Aquele chroma key, qualquer nota, hein? E é um chroma key horrível, e o céu atrás deles tá assim... No céu de alta. Isso, é exato. E vem um diálogo muito interessante entre o pai dele, que parece o Didi Mocó quando toma a fórmula dele, lembra? Do monstro? Isso. Que ele ficava todo peludo, que... né? É, não lembra? Lembra aquele cara? Que cara, que peruca, velho. Que peruca, velho. E o garotinho que é bom, cara. O garotinho é bonitinho, ele atua bem, o garotinho. Quer dizer, quase, né? Atua. É, não, eu gosto dele. O garotinho fez um coninho legal. É, e ele faz um coninho tão bem que ele também não abre a boca. Não, ele não fala nada. Ele não fala nada. Ele, tipo, a mãe dele morre, ele tá lá, impávido. Isso. É. Mas muito você legal. Sente o ódio nos isso, olhos, né? Dele. Mas ele não chora também. É, porque ele é o Cimério. Conan é o Cimério não chora, então eu choro por ele. Isso. Exatamente. Aí a gente vê a invasão do Tulsa Doom na vilazinha dele pra pegar o segredo do aço, e aí rola estupro. Rouba a espada. Não, de dele. Sempre, rouba a espada. O de sempre, né? Que uma boa invasão em vilas medievais tem que ter estupro e sanguinoleira. O pai dele é devorado por cachorros com chapéuzinho de cearense, que eu nunca entendi aquilo ali. É, tipo a armadura de guerra de cachorro. Ah, mas tem um chapéuzinho de cearense? Tipo um coquinho? É, pode se dar na cabeça do cachorro, se ele tiver um capacete, ele não sente, né? Ah, tá, tudo bem. Rebanho de Rottweiler. Foi devorado por Rottweiler. Isso. Posteriormente no filme, o Tussadum tá querendo controle, só que ele não tá usando a violência. Ele usa o controle da mente. Isso. Como é que ele usa o controle da mente? Ele criou uma religião e ele, tipo, virou o líder de uma seita. A seita da cobra louca. Incrivelmente, a gente descobre que na seita da cobra louca, o público-alvo dele eram quem? Os hippies. Os hippies, as Kenga. E as filhas dos reis. Que cara sagaz, né? Pois é. Eu gosto muito da Regina Casé nesse filme, cara. Sério. Eu acho que ela tá muito boa. Inclusive, uma coisa que eu não gostei foi que Regina está com franja. Essa é a parte que realmente é broxante, o inimigo de franja. Que se chega pra matar ele, velho, o cara tá de franja, velho. Você fala, porra, velho. O início do filme, o Tussadum tá gordo. Eu não sei o que que fizeram, que botaram uma armadura maior que o James Earl Jones. Então ele fica parecendo que tá barrigudaço. Ele tá no cavalo, ele tá toradinho, né, velho? Tá, tá socadinho. E ele tem uma cara de bonzinho, né, velho? Você não consegue olhar pro James Earl Jones, apesar da voz de trovão dele, você não consegue olhar pra cara dele e falar, você é um vilão. Então quando ele chega, ele é bonzinho, velho. Você quer, tipo, dar um abraço nele. E ele é o vilão do filme, velho. Ele como vilão, ele tá muito bom. Ele tem umas frases muito boas, tem umas horas e tal. Mas tem horas que ele olha pra câmera, assim, principalmente no começo ali, ele tá hipnotizando a mãe do Conan ali, que você fala, cara, te dá um abraço, velho. Cara, a mãe do Conan foi interpretada pela Nadiuska. Eu acho ela muito bonita, cara. Ela tem uma beleza exótica, ela, né? Ela é linda, velho. Ela é linda demais. E morre de uma maneira fantástica, eu acho, cara. Pois é, ainda bem que esse filme foi feito em 1980, porque ainda tinha freio. Se fosse hoje, essa mulher ia ser estuprada das maneiras mais absurdas possíveis, cara. Mesmo. Porque ela tem o corpão, ela é linda. Ela é bonita mesmo. Ela é linda de morrer. Não, e o Tussadum ali, ele não tava também muito preocupado. Ele, né? Ele. Não, ele. Mas a galera ali do mal, você acha que não? Ele sim, babou, não, mas é porque ela tava com a espada que ele queria, né? Ela tava com a espada do pai do Conan, a espada que ele queria, né? Ele poupou ela de um estupro, porque ele, na verdade, ele hipnotiza ela ali na hora e depois dá-lhe uma cortada na cabeça, que é muito legal a cena, porque a câmera fica focada no menino e ele tá de mão dada com a mãe e a cabeça meio que cai, você vê um negócio caindo e daqui a pouco o corpo vai caindo também e a mão solta e o menino fica desesperado, né? E aquela cena é muito foda, cara, eu acho muito bem feita. E aí o Coninha, tadinho, vai pra roda. Pronto, agora a gente chegou na roda do Coninha. A pior parte, né? Você achou pior? Pior que eu não achei essa pior parte. Não, eu não acho ela a pior parte. Eu só queria entender por que que tem uma roda gigante de moer grãos no meio do nada, velho. Ué, você não vira o que que é, não? Aquilo ali é pra criar o cara fortão, pra ver quem vai ficar até o final, pra depois ir lutar, pra os caras ganhar dinheiro. Ah, tá bom. Aquilo ali é um teste. É a sobrevivência do mais forte, é isso. É, o mais forte, claro. Quer dizer, você não podia simplesmente fazer uma coisa mais simples, não. Tinha que fazer uma roda do tamanho do prédio de 40 andares, fazer o cara ficar empurrando aquela porra 30 anos, aquela merda, pra ele ficar do tamanho do Schwarzenegger, é isso? Pois é, mas ficou, né? Não, eu acho legal que nego quer fazer um gladiador, mas não treina o filho da puta, não. É, bota na bota roda. Bota na roda. E aí depois, não, vai. Fique só forte. Miote, tu é um imbecil. O que que é, então? Explica o que que é a roda, então. Cara, tu acha que aquilo ali é pra fazer a seleção do mais forte, Miote? A gente tá sacaneando, mas na hora que abre a cena toda e mostra a roda do Conan, existem estruturas ali em volta. Aquilo ali é um moedor de alguma coisa. Ou é pra gerar energia pra alguma coisa. Às vezes, energia? De repente... Naquela época? Energia de quê, porra? Você tá falando merda. Aquilo ali é só pra deixar o cara forte e pronto. Eu acho que vocês dois estão malucos, velho. Então explica o seu. Não tem explicação, velho. Aquilo foi simplesmente um artifício de roteiro pra falar assim, precisa passar o tempo e esse garoto precisa virar o Arnold Schwarzenegger. Como a gente vai fazer? Aí o nego falou assim, ah, bota ele pra ficar girando uma roda gigante aí que vai dar certo. Aí pronto, aí o nego fez, velho. Nego não... Ó, cara, eu tenho certeza que não gastaram 15 segundos pra pensar nisso, velho. 15 segundos. Mas só fica ele no final. O John Milius mandou construir a porra da roda e o cara construiu a roda tão leve que o Arnold Schwarzenegger, quando foi dar a primeira empurrada, o toco de trás bateu na nuca dele. De tão leve, tão bem construído que era a parada. Isso foi sério? Isso é sério? É sério, cara. Tem no documentário do DVD. Aí foi aí que bateu na cabeça do Schwarzenegger. Aí ele veio, virou e fez... Ai, ai, ai, ai. Então, velho... Tanto que quando o Arnold Schwarzenegger tá naquelas cenas empurrando o negócio, que tá parecendo que ele tá fazendo força, disse que tinha que ter 15 negros da equipe do outro lado pra segurar a parada, pra parecer que tinha uma resistência. Cara, a roda do Conan, ela não foi construída para nada. Era just for show. E o nego falou, não, vamos botar ele aqui rodando uma roda e diz que ele ficou forte porque tá empurrando essa merda. Ninguém vai se perguntar nunca pra que que servia essa porra. Comida. Comida. Há dias que eu não como nada. E quem disse que vai comer? Me dê comida, para eu ter forças quando os lobos vierem. Deixe que eu morra, mas não de fome. E sim em combate. Quem é você? Eu sou Sabotai, ladrão e arqueiro. Sou Hyrkaniano, a grande ordem de Carlyte. Mas o que está fazendo aqui? Comida para os lobos. Para que Deus você reza? Eu rezo para os quatro ventos. E você? Para Crow. É, mas eu não rezo. Ele não me ouve. Pra que serve ele, então? Ah, é como eu sempre digo. Ele é muito forte. Se eu morrer, terei que ir perante ele. Ele me perguntará qual é o enigma do aço. Se eu não souber, ele me expulsará do Valhalla e rirá de mim. Assim é Crom. Forte em sua montanha. Ah, meu Deus é maior. Crom acha a graça dos seus quatro ventos. Ele ri de cima de sua montanha. Meu Deus é mais forte. Ele é o céu eterno. O seu Deus vive embaixo dele. Esse negócio da roda só tem nesse filme, não tem na quadrinha, não tem livro, não tem nada. Não, não, a origem do filme é totalmente diferente da dos quadrinhos e dos livros, né, Bruno? Não, tanto que nos quadrinhos não se conta a origem, assim, a origem do Conan. Conan era um cara que era de uma vila, e aí era bárbaro, e aí batia, e aí ia, tipo, não tem um... uma motivação de vingança, porra nenhuma, entendeu? Mas e no livro é como? A história já começa, ele já é Conan, velho. Ah, tá, entendi. Não tem na infância dele. Não tem assim, dele, ah, não. Esse aqui era uma vez o Coninho. Coninho acordou um dia e foi atacado. Não, velho, não tem essa porra. É, a única coisa que tem nos livros é que ele vai fazendo várias coisas. Então, ele começa como um bárbaro, depois passa pra ladrão, depois passa pra gladiador, entendeu? Tipo... as histórias nos livros são contadas dessa forma. Depois vai pra pirata. Depois vai pirata e depois rei. Depois vira rei, exatamente. Agora tem uma cena que eu acho muito legal. Aliás, é um conjunto de cenas que eu acho muito legal. É o seguinte. No início a gente falou que o pai do Conan leva ele lá pro alto da montanha e vai explicar pra ele sobre o Crom, que é o deus que não atende suas preces. Eu acho muito bom esse deus. Tão badass que o Crom é, velho, que ele tipo caga e anda pra humanidade. Você reza por Crom, mas ele tá cagando litros pra você. Você reze pra mim, eu não vou te atender. Isso, e ele mora debaixo da terra. Ele mora na terra. Ele mora na terra. Na terra, ele na não, terra. Não mora acima do céu, não. Ele isso, mora na terra. Exatamente. Ele mora na terra. Tão foda que ele era. Ele tipo não é playboyzinho, não, entendeu? Que fica lá na torrezinha de marfim e pá, só com as minas, não. Ele fica ali na terra, com os manos. Isso. É tipo o deus dos manos. Aí mais pra frente, o Conan sai daquela roda, porque, né, o que que acontece? Depois de 30 anos, perceberam que aquela roda não serve pra nada. Isso, tanto que morreu todo mundo, só tem o Capataz e o Conan. O Capataz se putece, o Capataz vira assim, velho, eu perdi a minha vida inteira cuidando desse moleque a troco de nada. Não, só chega o cara, chega um viking também, cheio, todo cabeludo, cheio de barba, pega o Conan e fala, ó, te dou 3 dinheiro aqui pro Capataz, deixa essa merda aí que não serve pra nada, e vamos embora, eu levo o Conan pra virar lutador. Aí beleza, aí pega, leva ele pra virar lutador, bota ele pra lutar, ele mata um cara na sorte, e aí do nada ele virou gladiador. Pronto, ele sabe lutar, ele vai aprendendo a lutar, vai virando, vai ganhando, virando sucesso, né? Não, ele mata o cara na sorte, não, ele é jogado no pit, né, lá no fosso, no poço. E ele não tá sabendo o que tá acontecendo. O cara ataca ele, só que ele é o Conan. Desculpa, ele não é Conan, não. Ele é quem, Brunão? Conan! E aí, o que que ele faz? Ele oblitera o cara, ele rasga o cara em três. E aí, meu irmão, ele começou a ganhar a luta pra caralho. Ele descobriu que ali ele tinha fama, ele era respeitado. E aí ele foi levado pros mestres de guerra mais fodas do mundo, que foi onde ele aprendeu a arte da espada. A gente conhece um japonês, que pra mim é o japonês mais corajoso do mundo. Porque ele tá dois supapos na cara do Schwarzenegger, velho. E ficou vivo pra contar a história. Ele, não, tá errado. Plá, plá. Aí o Schwarzenegger, velho, tá doido. Cara, ele não deu um tapa na cara do Schwarzenegger, ele deu um tapa na cara do Conan. Não, do Conan não, desculpa, Brunão. Do Conan. Cara, mas é muito legal, né, Brunão, quando ele começa aquela a construção da fodice dele, né, velho? Que inclusive vem a cena clássica que a gente, né, tava inclusive a camiseta do Jurassic Cast. É verdade, onde ele tá lá sentado e aí tem os guerreiros, né? E aí um deles pergunta... O que é melhor na vida? A planície aberta. Um cavalo veloz. Falcões em seu punho. E o vento em seus cabelos. Errado! Velho, como é que esse cara tá nesse conselho de guerra, velho? Cara, é na boa, a gente pode acusar esse pessoal de muita coisa, agora de materialista nunca, né? Nunca, porque né? A simplicidade impera naquela pessoa. Eu só não sei como é que esse cara não foi expulso na hora dali, né? Nego não falou assim, ô seu viado, sai daqui. Imagina a cena, olha a cena na minha cabeça. Tá o rei, porque o rei, o fodão que fala isso, ele é, velho, um líder viking, né? Ele é tipo Gengis Khan, cara. Inclusive, Calaveira, essa frase do Conan, ela é baseada numa frase que é atribuída ao Gengis Khan. Tá essa cena toda, né? Esses caras foda que não sei o que, aí chega o chefe lá, o Kron, vira e fala, ei, o que é o bom na vida? Aí o cara vira e fala assim, cavalgar pela planície, sentir o vento dos cabelos e ter um falcão no seu pulso. Aí, velho, eu fico imaginando um rei sentado, bota a mão na cara e faz assim, velho, sai daqui, velho. Sai daqui, filha da puta. Isso? Como é que ele não fez isso na hora, velho, no filme? Cara? Sai daqui. Tira esse viado daqui. Tira esse cara a boca, caralho. Esse filho dele. Mas não, o rei mantém a pica grossice dele e vira e fala assim, errado. Conan. O que é melhor na vida? Esmagar os seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres. Isso é bom! Isso é bom! Essa frase ela é o sentido da vida. Isso, só que o melhor é o seguinte, o Conan é um cimério. Ele nasceu na época eboriana, só que tem sotaque austríaco. Vocês escutaram a voz do Garcia Júnior, ótimo dublador, que inclusive já esteve aqui no Jurassic Cast. Miotti, por favor, passa o áudio do Schwarzenegger falando. To crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Quase que ele soltou um hi. Um how, né? Um how, igual do Miotti. Apesar que a cena não faz sentido nenhum. Não faz. Porque mostra o Conan treinando, de repente ele tá lá no conselho de guerra da puta que pariu. Falando que é melhor na vida. E corta! E ele tá comendo uma quenga. Depois que ele é libertado por esses viking maluco todo aí, ele vai correr pelas planícies. E tem um dado muito interessante sobre isso aí, Bruno. Não sei se você sabe. O Milius, o que que ele fez? Ele mandou o Schwarzenegger correr. Ele ia se abrigar na rocha. E falou assim, cara, e quando você estiver perto da rocha, eu vou soltar os cachorros. Que é como se o Conan tivesse sido perseguido por cachorros selvagens. Como pelos cães lobos. Pelos cães, né? Isso, lobos. Que na verdade é um bando de cachorro vira-lata. E aí o que que ele fez? Ele virou pro Schwarzenegger e falou, vai, velho, eu te dou uma vantagem de 20 segundos, dá tempo de sobra pra você subir. Na pedra tá tranquilo. Isso, uma coisa que é importante a gente dizer aqui, que de repente pras pessoas pode não estar muito claro, é o Schwarzenegger era tão grande nessa época que não tinha dublê do tamanho dele. Hoje, talvez já tenha, mas na época não tinha. Então ele tinha que fazer as próprias cenas de perigo. Aí o que que o John Miller fez? Mandou o Schwarzenegger correr, deu 5 segundos, ele falou, solta os cachorros. E aí o Schwarzenegger levou um susto, e você vê isso no filme. Ele olha pra trás e ele vê os cachorros pertinho dele. E os cachorros estavam com sangue nos olhos. Eu não sei o que, que eles fizeram, porque esses cachorros odiaram tanto o Schwarzenegger. E o Schwarzenegger, na hora que sobe na pedra, o cachorro gruda na manta dele, quase morde ele. E ele começa a bater com a manta no cachorro, porque o cachorro ia morder ele. Aquilo ali foi de verdade. Começa a segundo, o segundo ou terceiro take, porque o primeiro take, o cachorro derrubou ele da pedra, ele caiu na pedra e começou a sangrar e já abriu o braço, um pedaço do braço dele. E aí ele virou pro John Milius e falou assim: I'm bleeding. Aí o John Milius falou assim: Não, tá ótimo, continua que tá ótimo, era a verdade da cena, tá ótimo. E aí depois cortou e tal, aí tá lá o Schwarzenegger tomando os pontos, e aí o John Milius virou pra ele e falou uma das frases que é fantásticas da história do cinema, cara: a dor é passageira, os filmes são eternos. Puta que pariu, isso que é um diretor, velho. Olha só, velho, e aí nós temos Conan. Por fim, ele se abriga nessa pedra. E ele descobre, na verdade ele cai na passagem. Ele, cai, é como se fosse uma tumba, né? Um negócio assim. É muito legal essa cena também. Que ele vê três caveiras antigas pra caralho. E uma espada toda fodida. Só que ele pega a espada e olha e bate com a espada no chão. Cara, e a espada tá perfeita, porra. Puta que pariu, viu? E aí ele chega à conclusão que aquele ali é o Kron, velho. É, na verdade ele fala que é o Kron, mas não era o Kron, né? No roteiro, aquele era o antigo rei de Atlântida. Olha só, velho, que foda, não sabia disso não. Pois é, isso podia ter em algum lugar, mas enfim, ficou pra história de bastidor aí. Por isso que a espada durou tanto, né? Aí ele sai com a espada, e é a espada que o Schwarzenegger tem até hoje, cara. É aquela mesma espada, é? É a espada que ele carrega aí pro resto da vida, que ele tem aí, leva pra tudo que é canto, ele leva essa espada agora, a espada do Conan, que ele tinha no gabinete dele. Na cena anterior, o Conan tá com uma tanguinha, olha só, o Conan tá com uma tanguinha e um cobertor velho. Na cena seguinte, velho, ele fez bota de couro de lobo, ele fez casaco de couro de lobo, a bainha da espada de couro de lobo, protetor de orelha de couro de lobo, ele fez, como é que é o nome? Ele fez cueca de couro de lobo, cara, ele tem, tipo assim, um carro com couro de lobo, ele fez um avião com couro de lobo. Ele tá todo uniformizado. É muito engraçado. É verdade, é isso mesmo, cara. Eu acho que uma cena muito legal da gente comentar também, Bruno, é aquela cena que ele entra naquele vale e ele enfrenta aquela sucubus, né? Que é o primeiro monstro místico da história, né? Aquilo ali me lembra o Didi na casa da Bruna Lombardi. Cara, pra mim é igualzinho, velho. Eu não sei qual dos participantes falaram, mas há muito tempo atrás, quando o Jovem Nerd fez um programa sobre esse filme, o participante dele falou isso. Eu não lembro quem foi. Acho que foi o Tucano. Deve ter sido. E na época que ele falou, cara, eu dei um pulo da cara e falei, puta que pariu, eu sempre tive essa impressão. É verdade. Não, mas parece mesmo. Eu acho que é porque a Bruna Lombardi tá muito parecida com a atriz. Isso, e a cabaninha, um negócio fechadinho assim. Parece que foi construído rusticamente e tal. É bem parecido mesmo. Ele chega, quer entrar pra tomar uma xícara de café. Ah, não seria muito incômodo? Não, claro que não, pode entrar. E aí ele chega lá, a mulher quer comer ele. A mulher fica igual um gato, né, correndo atrás dele. Ele começa a pegar, daqui a pouco a mulher tem um ciricutico. Começa a fazer um barulho esquisito lá. E aí vira um, que, um ser de energia. Sai voado, Conan pega, joga ela dentro da lareira, é um inferno na Terra. O sucubus é um demônio que se alimenta da energia sexual. Então ela seduz a presa dela e através da energia sexual ela mata o hospedeiro lá, o cara de quem ela vai roubar lá, a energia. A cena é muito legal, também a direção de arte também tá muito boa, porque a casa dela por dentro parece realmente um lugar medieval e tal, assim, é tudo muito rústico, tudo muito adaptado. Mas a gente já percebe que o Conan é um tremendo do idiota, porque ele chega numa floresta sinistra, vê uma mulher gostosa que vira e fala assim: entra na minha casa, coma da minha comida e me coma. É, mas ele não tem noção, né, cara? Ele nunca viu aquilo. E aí ele começa a empurrar a trolha pra cima dela, e eu não sei o que o John Milius estava querendo, que a atriz começa a fazer assim. Ela começa a soprar e ela fica com o puxechão, cara. Igualzinho os caras que tocam trompete. Ela vira o Michael Jackson no clipe do Thriller. É verdade, cara. E aí ela vai tentar matar o Schwarzenegger. Óbvio que o Conan, ele pega a mulher e catapulta ela com um pênis. Isso. Gente, ele tá com um pau dentro dela. Eu não tô de sacanagem, a cena é assim. Ele tá com um pênis dentro dela. Aí vai jogar ela no fogo. Ele apoia com as mãos, mas a força ele faz com a pelvis. Cara, o Conan catapultou a mulher com o pênis e joga a mulher dentro da lareira. E a mulher começa a chorar, a gritar, e de repente ela vira um foco de energia e sai correndo. Até nisso o Conan é foda, né, velho? Aí o que o Conan faz? Ele foge... Não. O que que ele faz? Ele pernoita na casa da bruxa e sai assim, relaxadão. Relaxadão, descansadaço. Ah, dei uma foda, terminei na punheta, comi esse frango frufru. Aí tá embora indo relaxadão. Aí o Subotai, a gente descobre que tá coitado do Subotai amarrado lá isso. Fora. Isso! É, pois é. Coitado, né, velho? Mas vocês não entenderam por que, que ele tava amarrado sim, lá fora? Sim, ela ia comer ele, né, velho? Sim, mas ele era o lanchinho da tarde. Isso, ele era o polenguinho, ele era um polenguinho. Isso, por quê? Porque quando ela viu o Conan, e o Conan era duas vezes o tamanho do Subotai, isso. Ela falou, vou nesse primeiro, né? Vou no prato principal. Vou no depois prato eu vou principal, na... depois eu fico à sobremesa. Se o Schwarzenegger é ruim, esse cara é muito ruim. Mas você sabe por que, que esse cara é ruim? Não, por quê? Porque ele não era ator, velho. Esse cara era amigo do John Milius, surfava com o John Milius. Aí fizeram teste com um monte de ator, o John Milius não gostou de nenhum. Ele falou, sabe quem ia ser bom pra ser igualzinho o Subotai? O Jerry Lopez. Aí ele falou, pô, Jerry Lopez, mas ele não é ator. Aí o John Milius falou assim, ah, mas eu tenho certeza que ele ia gostar de fazer. Aí o nego foi, chamou e ele... E botou o cara no filme, velho. Mas o nome dele é fera, né, velho? É, o nome Subotai é um nome maneiro, né, cara? Ele desamarra o Subotai e o Subotai vai e começa a passear com ele. E aí a gente tem uma trilha sonora muito legal, cara. Que se a trilha inicial era aquela coisa tribal, visceral, aquela coisa de tribo, bem tribal mesmo, a gente tem uma trilha sonora que é totalmente medieval, que arremete totalmente a épocas medievais e casa muito bem para aquele momento no filme, que é no momento onde eles estão viajando, que é aquela coisa de RPG mesmo, né? É do Basil Poledouris, não é isso? Que outra coisa que ele fez, Miotti? Pô, ele fez Robocop, né? Porra, Robocop. Robocop é foda a música também. Acho que muitas trilhas dele são muito marcantes, né? São demais. O tema de abertura é inacreditável. E olha, eu vou te falar, a melhor trilha pra se jogar RPG da história, cara. É impressionante. Toda vez que eu escuto a trilha sonora desse filme, me dá vontade de pegar uma espada e sair por aí. Sair cortando cabeça, né? Não sair cortando, mas tipo assim, bota lá nas costas e sai correndo. Ó, esse tema da abertura do Conan é legal. A música da cena que eles... que a turminha do Tulsa Doom invade a vila do Conan também é foda, que fica um coro de voz... Agora, vocês sabiam que pro John Milius, a primeira opção sempre foi o Basil, né? Mas pro produtor, o Dino De Laurentiis, ele queria trazer uma outra pessoa. Ele queria trazer o Ennio Morricone pra fazer essa trilha. Ah, não vou dizer que ficaria ruim. É, só vendo, né? Porque ele, o cara é foda, né? Imagina a trilha do Conan pelo Ennio Morricone, ia ser maneiro, ia ser diferente, ia ser uma parada... Eu acho que ia ser épico também, cara. Basil fez uma trilha sonora icônica. Infelizmente, ele morreu em 2006, aos 61 anos, na Califórnia. Mas, enfim, era um cara muito... Tinha trilhas sonoras muito boas. E ele fez Conan, o que, assim, já garante o lugar dele no panteão dos grandes compositores, né, cara? Eu queria muito que ele estivesse vivo, porque, cara, com certeza ele ia fazer a trilha sonora do Conan Rey, que tá saindo agora com o Schwarzenegger. Grom, eu nunca rezei pra você antes. Eu não tenho jeito para isso. Ninguém, nem mesmo você, vai lembrar se fomos bons ou maus. Por que lutamos ou por que morremos? Não. Tudo o que importa é que dois enfrentarão muitos. Isso é o que importa. Satisfaça-se com isso, Clown. E atenda a um pedido meu. Conceda-me a vingança. Mas se não me atender, então vá pro inferno. No elenco a gente tem o Max von Sydow, que é o padre do exorcista, né? E quem ele faz no filme? Ele faz o rei. Rei da Aquilônia, e ele chega, chama o Conan, o Subotai e a Valéria pra resgatarem a filha dele das garras do Tulsa Doom, que ela foi hipnotizada lá e tá doida pra ser comida pela cobra. Porque ele é um rei foda, ele é um rei fodão, e ele ficou puto porque o que o Tulsa Doom fez? Pra confrontar ele, ele roubou a filha dele. E ele fica lá comendo a filha dele na suruba, das cobras, e o rei ficou puto. E ele queria contratar 3 heróis, né, 3 campeões, pra salvar a filha dele, né? A grande questão é que o John Milius tava querendo um ator respeitável, assim, pra fazer esse papel, né? Ele falou, pô, o rei tem que ser um cara imponente, tem que ser um cara foda e tal. Aí o nego falou pra ele assim, pô, cara, sabe quem ia ficar foda nesse papel? O Max von Sydow. E ele falou assim, cara, o bicho nunca vai aceitar fazer essa merda. Aí o nego, não, vamos mandar, vai que ele aceita. E o bicho aceitou, velho. Porque o Max von Sydow, ele já era um ator famoso. Já, mas ele aceitou esse papel não pelo dinheiro. Ele disse que ele aceitou o papel porque era totalmente diferente das coisas que ele vinha fazendo. Aí falou, cara, vou fazer esse papel aqui, ganhar um dinheiro, é um papel curtinho, vou dar uma relaxada, fazer um negócio que eu nunca fiz. É isso aí, beleza, topei. O primeiro homossexual da história aparece nesse filme. Quem que é? O Conan tá lá tentando se passar por adorador ali com as florzinhas. Ele com a florzinha, e aí chega um sacerdote perto dele, abraça ele e fala: como você é grande, como você é enorme. Não é? Ele fica cantando ele e ele fica assim: eu estou meio perdido. Você pode me ajudar? Posso, te ajudo com essa sua beleza. Aí ele fala assim: vamos ali no cantinho. E o cara vai. O outro tá tremendo, velho. O outro, ele tá tremendo, velho, de excitação, cara. O Conan, ele encontra com o Mako, que é o personagem... Inclusive, é um personagem muito legal, né, velho? Que é interpretado por qual ator? Não, o nome do ator é Mako. O nome do... Não, desculpa, o Mako, que é o ator, que interpreta o Wizard, que é o, inclusive, é o narrador, é o Mago. Isso, o Mago. Ele, esse sim não tem nome, Miotti. Mas ele fala que ele é o mágico, né? E aí ele tá lá no pé da montanha, ele fala assim, não, isso aqui é a terra dos mortos, e o Tulsa Doom não se mete aqui, e eu fico aqui porque eu sou de boa com os mortos. Isso. Aí o Conan, você sabe porra nenhuma, você é um velho babão. Aí ele pergunta sobre o Tulsa Doom e fala, não, o Tulsa Doom tá lá pra aquelas bandas, só que você não vai conseguir nada tentar entrar lá, porque você, velho, tem uma legião de gente em volta dele. E aí o Conan se disfarça, só que o Conan disfarçado é uma das coisas mais cômicas que eu já vi na minha vida. É como se fosse, sei lá, se você tentar disfarçar um tanque de guerra de fusca. Ele rouba a túnica, que aí vem, aí começa a surgir os problemas sérios do filme. Ele pega uma túnica e rouba de um hippiezinho bundão lá. Não, ele rouba do sacerdote. Do sacerdote, é. Desculpa, ele rouba do sacerdote. Do sacerdote que tava doidinho pra fornicar. E aí o que ele faz? Ele bota a roupa do sacerdote. Só que o sacerdote é a metade dele, não só de tamanho, como de altura. O que é mais legal é que depois de botar essa roupa, ele acha que ele tá disfarçado pra caralho. Ninguém vai notar aquela monstruosidade. Como é que esse cara desse tamanho virou sacerdote? Aquele golem. Como é que esse Brutamontes virou sacerdote? Ninguém se pergunta, não. Todo mundo se pergunta, cara. Tanto que ele fica passando pra lá e pra cá, e ele fica mostrando um amuletozinho que ele tem das duas cobrinhas. Aí tem um guarda que ele tá subindo, o guarda para ele, aí ele mostra o negócio, o guarda pega o negócio, olha pra cara dele, olha pro negócio, fala, pode passar. O Conan passa e ele vai na hora dedar lá pro Obelix e o Asterix lá, velho. Isso, velho. Passou um cara aí que eu acho... Que não é da galera. É, aí o cara, por que que você é esse? Você tá vendo aquele cara mais alto ali? Aquele que tá em pé? Não, ele tá sentado. Isso. Você tá vendo aquele cara ali? Qual? Aqueles dois ali? Não, aquele é um só. Aquele ali. Aqueles dois em pé? Não. Aquele é um e tá sentado. E aí eles vão atrás do Conan e o Conan faz... Ué, como é que vocês me descobriram? Isso, como é que vocês souberam que era eu? Ué, como assim? Vocês pegaram o meu disfarce? Que negócio é esse? E aí vem a cena de tortura mais incrível de todos os tempos, onde o Schwarzenegger mostra toda a sua arte de atuação sentindo dor na mão pisada pelo Tulsa Doom. Isso, que o Tulsa Doom pisa na mão dele e ele solta... Esse grito. O melhor grito, velho, o melhor grito. Olha, não tem Wilhelm Scream, não tem porra nenhuma. O melhor grito do cinema é esse que você vai ouvir agora. Ah! Ah! Ah! Ele sente dor em austríaco, velho. Eu nunca vi isso na minha vida. É tão bom que nem o Garcia dubla essa hora. Ele é, tipo, obliterado pelo Tulsadun e é largado em uma árvore no meio do nada. Crucificado. É muito legal que o filme do Conan, ele tem muito pouco objeto de cena. É tudo deserto, né? É só deserto, deserto, deserto, deserto. Essa cena é uma das cenas que eu acho é uma boa ideia, mas que ela é muito mal executada e fica meio ridícula. Que é o Conan lá crucificado na árvore, e aí vem um abutre comer ele e ele come o abutre. A ideia é muito legal, porque é a antítese do Cristo, né, cara? Porque o Cristo, quando tava na cruz, ele tava o quê? Acabado, desnutrido, tava sendo zoado pelos guardas, ele toma uma flechada lá do guarda, uma lança trespassa ele pelo lado direito, e ele sangra, né, e tal, e ele tá sendo humilhado, e não sei o quê. E ali, velho, o Conan tá sozinho, e chega o abutre pra comer ele, e ele come o abutre, velho. Vai tomar no cu, velho, um personagem desse, velho. Inclusive, essa cena, o que que acontece? Como o filme era, assim, visceral, e nego não tinha, tava se importando com porra nenhuma, nego botou um abutre de verdade lá, e aí na cena que era pra ser picado pelo abutre, nego pegou um abutre mal feito, um boneco, só que esse não é o abutre que o Conan morde. O abutre que o Conan morde é um abutre que realmente estava por ali, mas que misteriosamente, a desculpa que eles dão no documentário, né, mas que eu tenho certeza que ele morreu de formas obrigatórias e não naturais. Ele morreu, e nego pegou e falou, não, bota ele pra morder esse aqui de verdade que tá morto. Cara, é muito pouco explicado nesse filme, né, Bruno? A grande verdade é essa, né? Porque ele entra em coma e ele tá morrendo. Valéria pede pro Mako fazer um paranauê doido lá, e o Mako vira e fala assim, ó, eu vou fazer, só que as trevas vão querer levar a alma dele. Aí ela falou, ah, não tem, tô de boa, eu seguro ele aqui, trevas nenhuma vai pegar, porque a pica de Schwarzenegger é imensa, a gente já falou sobre isso aqui no Jurassic World. No Exterminador do Futuro a gente vê que a versão widescreen ela parece um pêndulo. Isso. Falando do lado pro outro. É verdade. E aí... Delícia. Delícia. E aí ele... Puta que pariu. E aí ela fala assim, piruzinho de mamãe não leva. E ele embrulha o Schwarzenegger, uma bonequinha. Isso, e pinta amarra, a cara dele inteira. Pinta a cara dele inteira e fala assim, olha, daqui pra frente, cara, a noite inteira vai ser esse inferno. Isso, e vem uns demônios buscar ele. Uns demônios que são mal feitos, mas são até legalzinhos, né? Não, é mal feito pra caralho, porque aqueles demônios foram desenhados. Cara, mas era... Você tem que lembrar que isso é 1982, é o único jeito que dá pra fazer, cara. Não, tudo bem, mas foi ruim, ficou ruim. Essa técnica era ruim. Mas na época ficou foda, cara. Na época, nego elogiou, velho. E aí ele fica tentando se levar, e a Valéria vem e salva a vida dele. A Valéria salva a vida dele. E aí na hora que ele acorda, ele, né... Como é seu nome? Moça, obrigado por ter me salvado. Ela, qual é o meu nome? Não, então, ô Subotai, vambora. E aí eu acho massa essa cena, porque aí eles se pintam e vão pra guerra, velho. Vão atrás lá, e aí é a cena da orgia lá do... Isso, aí eles se pintam com as mesmas pinturas dos Cegos e Molhados. Mas a cena do dele sendo pintado lá tudo é Oliver Stone total, né? Total, total. Puta, total. Você vê que é ele que escreveu aquilo ali com todo carinho. Só faltou um escorpião, né, Miotti? Só faltou o escorpião e a cobra ali do lado dele. E como diz o Azaghal, um índio gritando. Um índio gritando também. Não, e essa cena também não faz o menor sentido, porque ele se camufla com pintura de guerra preta e branco, ele fica todo um pó de arroz branco e se pinta de preto. Por quê? Por quê, né? Pois é, porque eles vão entrar numa caverna que é tudo no mármore, velho. Pra que você se pintou assim, velho? A troco de quê, cara? A troco de quê, velho? É só pra pintar, é só pra dizer que vai pra guerra. E essa cena, pra mim, é outra que não funciona muito bem, que eu acho muito chato. Eu sempre acelero, velho. Que é essa cena da orgia. Ah, eu acho que maneiro. Porque ela é muito longa. Ah, velho, ela é longa demais. Ela é longa, mas ela é tensa, eu acho ela legal. E o clima dela é muito esquisito, porque o culto lá do Tulsadun eram de canibais, cara. Eles usavam a carne humana, eles matavam as pessoas lá, e usavam a carne humana como afrodisíaco, velho. Então eles fazem lá um sopão verde de gente, velho, que tem mão, tem pé, tem tudo de pessoas, sacou? E é muito sinistro, cara, essa parte. E aí, velho, eles estragam a festa, né? E a gente tem, pra mim, a pior cena de transformação da história do cinema, que é o Tulsadun virando cobra. Puta merda. Aquele boneco que eles fizeram do Tulsadun, e aí eles ficam bombeando uma bexiga lá dentro, e a cara vai pra frente e volta. Vai pra frente e volta. Aí, de repente, ele começa a ficar com feições de cobra, aí corta, aí você tem uma cobra fantasiada de Tulsadun. Tá lindo, tá lindinha a cobra. E a cobra olha pro Conan. Isso, não, ela olha pra câmera. Ela olha pra câmera. Aí você dá vontade de falar, que lindinha de papai. Dá vontade de falar assim, ô, na boa, quem foi que fantasiou a cobra de Tussadu? Porra, é sacanagem. Tussadu não vai gostar, hein, nego. Psh, fica quieto, velho, é o Tussadu. Velho, ai, parece que ele tá uma cobra vestida de destaque escola de samba. Total, total. Unidos da Viradouro. Não, e eu achei que ela tava até de peruquinha, velho. Igual ele, de franjinha. É o que eu tô te falando, a cobra tá com peruca. Ela tá com a roupa e com peruca. O cabelo do Tussadu tá na cobra. Isso, tá, é muito lindo. E ele foge pelo buraco. Ai, que beleza. Só que é o pior metamorfe de toda a história dos RPGs, né? É porque era um processo, né? Cobra tinha que endurecer e tal. A cobra endurecer é como ele mata a Valéria. Nossa, velho. Ele estica a cobra, velho. A cobra fica durinha, velho. Não, ele estica a cobra, não. Não, não, não, não, não. Ele não estica a cobra. Antes disso, o Conan e os amigos Subotai e Valéria tocam terror na suruba, matam o pessoal que tá fazendo suruba. Cara, são três espíritos de porco. Eles não têm por que fazer aquilo ali, mas eles fazem. Não, eles estão lá pra resgatar a princesa, cara. E pra matar o Tussadum. O Tussadum foge, o Conan tenta segurar ele no rabo da cobra, pega no rabo da cobra. Não, cobra ele não pega não, cara. Tanto que a estratégia ali era não ir pra Tussadum. Eles foram pra resgatar a mulher. Pra resgatar a princesa, né? Isso. Tanto que no começo ele tava meio reticente, fala, não sei o quê. Aí ele acaba concordando com a Valéria que ela só queria pegar a mulher e ir embora. Largar a Tussadum pra trás e foda-se, vingar. Sacou? E o Conan até que concorda e tal, porque, pô, ele passou da banda podre, né? E aí, quando eles entram lá, se o cara vier pra cima, ele vai matar. Como os caras não vêm, ele corre. E aí, quando ele tá correndo, vem o Tussadum e faz a cobra ficar dura. Ele pega a cobra pela cabecinha, cara, é uma coral. Começa a alisar o corpo dela, mas tipo assim, gente, sacanagem não, ele vai punhetando a cobra. Aí a cobra fica dura, velho. Cobra fica, vira um... Fica retinha, aí ele vira pra cobra e fala assim, persiga, é uma coisa assim, né? É. Ele fala assim, vá atrás, ou mate, uma coisa assim. E ele pega e atira esmo, aí a cobra vai... Tipo, tem uma cobra teleguiada que vira uma flecha e penetra a Valéria. Acerta no baço da Valéria. Isso, aí a Valéria morre. Aí o Conan não chora, porque Conan é quem? É o Cimério, o Subotai. Ai, meu Deus, lá vou eu de novo. Aí o Subotai começa a chorar de novo. Cimério não chora, então chora por ele. E tem uma cena muito legal que a gente esqueceu de comentar, que a Valéria vira pra ele e fala assim, mesmo que eu morresse, eu voltaria do além, eu voltaria da terra dos mortos pra te ajudar, uma coisa assim que ela fala, né? E aí na hora que o Conan vai enfrentar os inimigos, ela volta como uma valquíria, né? Ela volta como uma valquíria e defende a espada lá do Obelix. Isso, e olha pra ele e depois ela desaparece. E o Conan faz o calcalho de... É. Ele fala assim, qual é teu nome? Aí, beleza. Aí eles fogem, a mulher morre, ele faz uma pira olímpica com ela. E aí, velho, tem a cena da preparação deles. Eles preparam ali, fazem armadilha, não sei o que e tal, escambau. E aí se preparam porque o Tussadum vai voltar com sua trupe pra pegar eles, né? E aí, cara, vem a melhor cena pra mim. A melhor frase de todos os filmes, de todo sempre, cara, que é o não Conan. Não é frase, é um monólogo. Um monólogo. É um monólogo que é a reza do Conan pro deus dele. A maneira como o Conan fala é muito bom. É o melhor austríaco possível, cara. Não, é excelente. Do Deus, como o Schwarzenegger é austríaco nesse filme, cara. Por fim, ele mata o Tussadum de uma maneira muito escrota, porque ele pega a cabeça do Tussadum, que é uma coisa muito legal, inclusive, a simbologia daquela cena. Porque ele não destrói apenas o Tussadum, ele destrói o ícone. Porque ele, na hora que ele pega a cabeça e corta e mostra, ele mostrou que aquilo ali não passava de um homem. E aí toda aquela babaquice de que a galera ficava daquele jeito, acabou, né? Que falou assim, ih, velho, que bicho não é o deus encarnado, não. E é aquela coisa, o deus não sangra, já dizia o Leônidas no 300, né? É, olha aí, deus não sangra. Deus não sangra. E ali ele cortou a cabeça do Tussadum. E ele joga a cabeça do Tussadum e ela sai quicando, velho, naquela escadaria. Vai tac, tac, tac, tac. Não, o que eu acho mais escroto dessa cena é que depois ele desce, vai lá embaixo, aí ele pega uma tocha, um negócio, um lampião, um incenso, sei lá, e ele faz uma pose de que vai jogar e joga lá pra cima e não acerta em nada. Ele não acerta em nada. E o negócio pega fogo, velho. Mas você sabe por que isso aí, velho? Eles só tinham uma chance pra fazer a cena. Só tinha uma chance, o nego já tava cansado, já queria ir embora, era a última cena do filme. O nego falou assim, véi, já roda essa merda e joga lá. Se pegar, pegou. Aí o nego ele jogou e não pegou em nada. Aí o nego falou assim, ah, taca fogo nessa merda aí, a gente finge que pegou, velho. E pronto, é isso, cara. Não teve segundo take, aquele é o único take. E pronto, o nego não fez outro. E fica por isso mesmo. Pois é, e a cena é tão bizarra que o Conan faz isso, pega o Lampião lá, o Querosene. O Lampião de Querosene joga, e aí começa a pegar fogo no templo, o que é que ele faz? Ele senta, bota a mão no queixo e se pensa, e fica lá. Isso, exato. E agora? O que é que eu vou fazer? Mas essa é... Não, minto. Na hora que ele senta e bota a mão no queixo, ele fica assim... Como era o nome dela mesmo? Essa parte eu acho interessante, porque assim, Conan, ele é a antítese do herói, né, cara? E ele só se torna herói mesmo nesse filme, nessa cena. Então assim, na verdade ele tá ganhando um novo propósito ali na vida. Não é como Luke Skywalker, que sempre lutou em... Sempre pensou e sonhou em lutar contra o Império Galáctico e vencer a guerra e salvar a princesa, o escambau. Não, o Conan tava nisso pelo dinheiro, velho. Ele tava nessa pelo, né, Fortune and Glory. E aí, quando acabou o propósito dele de vida de matar o Tulsa Doom, ele fica, pô, e agora? O que, que eu vou fazer? Então, assim, o final é até melancólico, né? Eu acho legal isso do filme. É diferente, é uma parada diferente. Mais ou menos, porque no final ele se torna Conan Rei. Sim, não, mas aí é só uma... A ideia daquilo ali, inclusive, na verdade, era pra que se fosse igual nos filmes do James Bond, que tem assim, James Bond vai voltar em James Bond e a... Pinceleta da Grampola. Mas aí era pra ter o Conan, o Destruidor, inclusive, que teve depois. Mas a ideia é que aquilo ali é como se fosse uma, assim, todo ano o Conan ia voltar com um novo filme, sacou? E não deu certo, né? E aí fica o Schwarzenegger sentado e a gente acha que a cena tá frisada. Mas na verdade é aquilo ali, é a cena em loco, a cena tá rodando. O Conan é que tá paradinho. Você vê ele mexer devagarinho às vezes, mas assim. Mas você sabe o que, que ele tava pensando ali? Qual o nome dela? Assim, Conan levou a filha do rei Osric para a casa de seu pai. E não tendo mais preocupações, ele e seus companheiros buscaram aventuras no ocidente. Conan participou de muitas guerras. Seu nome foi muito honrado e temido. Um dia, ele tornou-se rei por seus próprios méritos. Mas essa é uma outra história a ser contada. Surpresa, hein? Surpresa. Promoceta do Coneta. Ah, moleque! Pra ganhar o livro original escrito pelo Robert Howard, das histórias originais do Conan, rapaz. É, a capa é o do filme agora, o último que saiu em 2011. Mas não conta. Faz o seguinte, ó. Quando você receber o livro, você encapa ele e desenha você, o Conan. Pronto. Ah, e a promoceta vai ser como, Miotti? A gente ficou na dúvida aqui no programa, né? E vamos ver se as pessoas tiram essa nossa dúvida. A resposta mais criativa ganha o livro. A gente vai escolher a resposta. Isso. E qual é a pergunta? Pra que que serve a roda do Conan? Então, você já ouviu o programa, você já sabe aí quais são as nossas opiniões, não pode ser nenhuma delas, mas você vai escrever nos comentários deste post do Conan, que você vai lá escrever pra que que serve a roda do Conan. A resposta mais criativa vai levar o livro na faixa.